Agora já era, duvidou, aqui estou. Fiquei esperando um retorno seu. Me deixou falando, nem disse o que aconteceu. Me prometeu isso, aquilo, marketing, ideia. Te agendei vários shows, vamos levantar a plateia. Passagem de avião, sua música na rádio. Salve a RE, tamo junto lado a lado. Eu acreditei, me empenhei, me dediquei. Gastei muito tempo com você também. Achei que era meu irmão, meu amigo, companheiro. E tudo que dizia era real e verdadeiro. Mas Deus é justo e mostra a verdade. Pra quem anda com fé, simplicidade e lealdade. Descobri que você aproveitou meus contatos, as minhas influências, os meus aliados. Quis tirar proveito com a nossa cultura. Só que cê esqueceu que a nossa arte vem da rua. Eu, graças a Deus, tô na missão, tô na ação. Independente de rádio, jornal e televisão. Ao contrário de você que não saiu do lugar, se vendeu pro sistema, zóio grande, sai pra lá. No beco, na viela, na favela e na mansão, o respeito prevalece, te preserva, sangue bom. Quer somar com nós? Seja verdadeiro, seja você mesmo, seja um guerreiro. Aqui ninguém caiu de paraquedas. Aqui a banca é forte, aqui não tem comédia. Chose que zira, chose que zira. Pra colar com nós tem que ser da família. Agora você diz que o meu som é de bandido, mas eu tô ligado, você tá.